ouvir as grosserias, não consigo entender porquê. Mesmo assim você me ama, foram tantas desilusões, tristeza, choro e drama, Santa Maria. Mas a quem eu amo que me perdoe, fica triste quando me vê chorando. Às vezes quando eu tô deitado esperando o sono vir, pergunto pra Deus por quanto tempo te impedi de sorrir. Minha mãe somente errei, com palavras magoei. Dói meu coração lembrar das vezes que gritei. Será que tu já pensou que eu não te amava? Quando senti a dor e o seu filho não estava, pra te confortar, te beijar, te abraçar, dar mensagens positivas ao invés de piorar. Queria poder te provar no poema, nessa escrita, que o seu bem-estar é o que me importa nessa vida. Mãe, num poema comprovado, mãe, que o seu bem-estar, mãe, é o que importa realmente, mãe. Desculpa ter sido tão ausente, mãe, num poema comprovado, mãe, que o seu bem-estar, mãe, é o que importa realmente, mãe. Desculpa ter sido tão ausente. Mãe, sei que é difícil entender o que acontece. Mesmo não entendendo, me alivia sua prece. Ouvir seu vai com Deus, ir com a sua bênção, me faz preparado pra enfrentar até o cão. Mas não, não tô aqui pra desistir, quero vencer e te mostrar que o seu filho está aqui, preparado pra tudo, pra te fazer rainha. Compensar as vezes que te deixei sozinha, todos os dias em que só fiz o banal, sem pensar nas consequências. Sentimentos não é normal, nem legal. E agora como vai ser? Alguém me explica como faço isso parar de doer. Mas você pode ter certeza, nada vai ser igual. Foi a promessa que eu fiz pra afastar o mal, pra longe da nossa casa, pra longe do seu quintal, e alegrar seu coração como as flores do Natal. Mãe, num poema comprovado, mãe, que o seu bem-estar, mãe, é o que importa realmente, mãe. Desculpa ter sido tão ausente, mãe, num poema comprovado, mãe, que o seu bem-estar, mãe, é o que importa realmente, mãe. Desculpa ter sido tão ausente, mãe.